Com um público de formadores de opinião, o Indie Mostra de Cinema Mundial se diferencia dos demais festivais do gênero, por trazer obras alternativas e de arte. Na edição de 2009, foram selecionados 121 filmes de 29 países, em sua maioria filmes inéditos, entre eles Anticristo, A Onda, Mantis para Não Se Apaixonar e Tóquio, filme que abriu a mostra. Conversamos diretamente do Indie com o gerente do Usina Belas Artes, Alisson Farnese. Os filmes aqui eles são diferenciados. É um filme assim, como vamos dizer assim, um filme de arte mesmo, diferente do filme comercial que passa no shopping. Então o nosso público ele vem mais, né? É importante porque o nosso público ele gosta desse tipo de filme. Então é mais como um agrado, para agradar esse nosso público. A Mostra de Cinema Mundial é considerada uma referência para o cenário cultural de Belo Horizonte.